Advérbios e adjetivos pendurados na gravata, fraseados paliativos, linguagem tecnocrata. A crise periclitante e as glórias do historial, pó do passado que é distante no plano orçamental. Obviamente, intrinsecamente, consequentemente, tão tristemente, Assembleia.